conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 41º episódio, uma intermeada de ilustres beirões com autoridade para acompanhar. Boa tarde. Boa tarde. Os seus documentos, por favor. Os documentos. Batista, está aí. Fez. Presta. Onde é que isso está? Bosta. Tem a carta consigo? A carta, Batista. A carta. Não dá nada como olhei. Não faz carta. Não faz mal. Eu dou a minha. Deixa a tua coisa. Também dou a minha. Não dá por nada. Tu não vês que se deixa a tua, vai ver logo a fotografia, não é dele. Nada por nada. Está aqui, já chegamos. Se o portão alguma coisa diz que foi na máquina de lavar roupa. Na máquina de lavar roupa. O senhor ingeriu alguma bebida alcoólica nos últimos 20 minutos? Na máquina de lavar roupa. Agora o Jerónimo Música. Só se fosse da Maria Leal. Oh. Não. Pode ser. Sei lá, agora que música é que eu. Não, da Maria Leal. Eu já vi uma muita boa no Facebook da Maria Leal. Alguém postou que partia mal carne, mas pronto, já não me lembro. Alguém. Andamos sempre a confundir com a Shakira. Mas nós somos irmãs e cantamos género de música diferente. Ela canta a Maria Leal, não interessa. Esta linda. Isso é mesmo fatela. Então vamos ouvir. É mesmo essa. Essa fatelice. Da patela ficou podes ter nascido entre a Fatela e Pernambuco. És tão linda, mesmo uma flor. Só podes ter nascido entre a Fatela e Pernambuco. O Zé Borrego. Ah, não, mas isso é, do, que é o Zé das Aranhas. É o primeiro. O serial killer. Serial killer. Ah, até depois temos outro, também temos outro das Aranhas. Opa! Eu não, essa figura tão importante da cultura portuguesa. Aquele. O meu cocô. Caralho! O Kimba Reis, não é o Kimba Reis, é aquele rapaz que parece mongoloide, pá. O pequeno. Saúl. O Saúl! É daqui. É daqui, é das Aranhas. É das Aranhas. Fosse lá da zona do. Essa figura. Do essa, não, essa figura. Pequeno Saúl! Saúl! Aí está. Vamos ouvir o pequeno Saúl na sua. Como é que chama essa música? Não sei quantos caralho. O bacalhau caralho. Exatamente. É, exatamente. Mas isso é do Coisa, isso é do Kim Barreiro. Não é nada, é do Saúl. É do Saúl. Não é, a música é do Kim Barreiro. Ah, é? Não sabia. Ele ficou conhecido a imitar como. Era o mini-mi do Kim Barreiros. Mas sabia tocar ao cordão. É pá, ou se estivesse a ouvir. Aliás, até fazíamos um programa inteiro sobre o pequeno Saúl que foi roubado pelos pais. É verdade, ele disse. Na cocaína. É. Ou se estivesse a ouvir isto, eu peço desculpa, pá, mas. Não sabemos como é que ele arranjou a cocaína, porque se os pais roubaram dinheiro, não sei como é que ele comprava a cocaína. Pequeno Saúl, um abraço. É, ele é das Aranhas. Malta, já descobri como combater a crise. Vou abrir uma empresa de chouriça. Um dia destes, vejam bem o que sonhei. Estava a falar com a minha namorada. E então pensei como sair desta crise. Porque esta vida como está já não dá nada. Pus mãos à obra, decidida a avançar. Porque parado não vou a lado nenhum. E decidimos uma fábrica montar. São só enchidos, levam dois e pagam um. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Destes vejam bem o que sonhei. Para produzir muito mais para Portugal. Ela adorou a minha ideia e avancei. Ela está sempre do meu lado, é genial. Pus mãos à obra, decidida a avançar. Porque parado não vou a lado nenhum. E decidimos uma fábrica montar. São só enchidos, levam dois e pagam um. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dá-se o pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. conservar o produto e a exportar. Dá-se pacote para eu despachar. Dá-se pacote para eu despachar. Dá-se pacote para eu despachar. Das aranhas, são as várias dos enchidos, não? Mata a aranha. Mas não é lá que é o... Sabes o que é que significa isso, mata a aranha? Cabrito não é da aranha, que eles fazem... Não, cabrito. Também nas aranhas também havia um sítio qualquer. Aranhas têm as... As várias das chouriças. Agora estamos a falar daquela zona. Depende de uma cor. Sim, Medellín. Sabes o que é que é? Capital da droga. Exatamente, Medellín. Opa, eu quando era novo, eu quando era. Foda-se que quando era gaiato, e tocava naquele grupo de. Epá, eu não conhecia. Medellín. Mal. Mas afinal, Medellín não é na Colômbia, é aqui. Y ahí va para todos los extraditables de Colombia, paisano. El jefe del cartel de Medellín es Pablo Escobar Gaviria, el narco más pesado del país, rey de la coca y la heroína. Por Cali, Bogotá y lo respetan los capos, soldados y policías. Gilberto Rodríguez alias Gacha es gallo muy jugado del cartel. Flavio Ochoa y Toño Cabrera, padrino respetado por Argel. Con granadas, pistolas, metralletas se la rifan contra toda la ley. Gonzalo Rodríguez, el mexicano, lo decía poco antes de morir: prefiero una tumba con mis hermanos que una celda fuera de mi país. Y con una granada se dio muerte antes que a otro país ir a sufrir. Gran capo del cartel es Carlos Líders, un gallo de fama internacional. Por Armenia su nombre se respeta, muy pocos ahí se han de comparar. Aunque ahora se encuentra prisionero, su nombre siempre se ha de recordar. Sin olvidar a Jorge Luis Ochoa, que en Barranquilla es un gran señor. Son haces decididos y valientes los amos de la coca y del valor. Al cartel de Medellín y pistoleros de Culiacán dedico esta canción. Gonzalo Rodríguez, el mexicano, lo decía poco antes de morir: prefiero una tumba con mis hermanos que una celda fuera de mi país. Y con una granada se dio muerte antes que otro país ir a sufrir. Mas sabes também que temos aqui mais outras figuras importantes, pá. Em Penamacor, estamos a esquecer de Penamacor, também aqui ao lado. O Zé Seguro foi... São falas e políticos, pá. É, pá, então o que é que és que políticos fala? Não são gajos importantes, são escórias. Não, mas... do pior. Tenho muitos amigos da família Seguro que são excelentes pessoas. E aliás, o Seguro também... Podia dizer, olha, tenho muitos amigos já... Exatamente. Santa Comadão. Exatamente. Seguro morreu de velho, desconfiado ainda vive. Acordei apavorado com o sonho que eu tive. Sonhei que a minha cabrocha, que é viva como um açougue, dava bola pra seu rocha, o português do açougue. Seguro morreu de velho, desconfiado ainda vive.

Foste tu que o ensinaste com quantos paus faz uma caribe. Opa! Mas tu já viste a história? A história é impressionante, pá. Como é que um gajo, que é ali, chefe dos pastores ali de Belmonte, vai descobrir o Brasil? Vai descobrir? Não, vai achar que o Brasil já lá estava. Não descobriu nada, não é? Os brasileiros, nesse aspecto, têm razão. O achamento não é o descobrimento, que já lá estava. Então e a... Agora estou a lembrar aqui, nos enxames, a velha Covilhã. Isso também foi porque... O Castro. Apareceram as formigas brancas. Sim, é tudo! Em todo o lado! Em todo... Ouve, ó, olha... Mas ouve, é das formigas brancas... É das formigas brancas a e a quinta, do galo. A minha quinta veja. E a do galo. Tem as casas. A tua quinta deve estar cheia dali de cenas arqueológicas, se puseres lá escavar. Mas que... é das formiga, a da formiga branca e a do galo. O galo de Barcelos é igual ao galo de França. As histórias são todas as mesmas. Os galos é tudo igual. O galo é o dono da casa, a galinha da cozinha, ou se porta direitinha, ou apanha com asa. Que o galo é o dono da casa, que o galo é o dono da casa. O galo canta de galo, a galinha cacareja, e o pintainho deseja o fim de tanto badalo. E o galo canta de galo, e o galo canta de galo. O galo come fazão, a galinha é quem o assa, e o pobre do pinto passa, passa uma fome de cão. E o galo come fazão, e o galo come fazão. O galo é o dono dos ovos, a galinha é quem os bota, e o pinto é compatriota da miséria de outros povos. Que o galo é o dono dos ovos, que o galo é o dono dos ovos. Por mais que cante de galo, o galo está a dar o berro, é que nem com mão de ferro faz do pinto seu vassalo. Por mais que cante de galo, por mais que cante de galo, amarelado o galo, como a gema que o pariu, o sol nunca lhe sorriu, quanto ao pinto é um regalo. Não há sol que não o tisne, o galo canta de galo, para o pinto é canto do cisne. Piu. Ai, o piu é que me tramou. Mas isso aí, a história aí da Covilhã Velha, acho que era um povo que vinha roubar as ferramentas. Ah, não, a Covilhã Velha era mesmo o nome. Sim, mas era mesmo o nome. Não, era a Covilhã. Não, a Covilhã Velha, o Castro era a Covilhã Velha. Não, supostamente sim, pela... Era, a Covilhã era aparecer ali. Eles fizeram lá a placa, porque supostamente a Covilhã, antes de ser Covilhã onde é hoje, teria sido ali. Ali, exatamente. Mas, era. Pensei que era a Covilhã Velha. Que havia ali um atrizinho dos povos. Os da Covilhã, da original Covilhã agora, é como o Viriato que era. Vinham roubar as terras. O Viriato é de Viseu, é de Bateigas, é de. E é de Espanha, Covilhã, e é de Espanha, é de... e é de Valverde, espanhol. Eu acho que ele veio. Não, mas é normal que ele. Se... Ou de Valverde, se calhar. Ah, de Valverde não tinha. Mas é natural que ele passasse aqui este. Ó, Maria João, já agora. Aliás. hace varios siglos, creció siendo pastor. En las montañas se escondió, su guerra comenzó. Salvó su vida y escapó, su lucha emprendió. Y su leyenda rápido creció. Siempre fue un gran amante de su tierra. Ganó batallas, nunca se vendió. Hoy se recuerda lo que consiguió. Robó a Zamora el corazón. E Danha Velha era chamada Gitânia. Gitânia que é a guarda. Sim. E a Danha Velha. Mas a Danha Velha tem vestígios históricos. Sim, pois. E muitos. E muitos. Tem 12 civilizações, pá. Há lá vestígios de 12 civilizações, que é uma coisa impressionante. Não, é mais fácil ir visitar o Estádio da Luz ou o Estádio da Alvalade. Também tem vestígios. Mas do que ir ali a Danha Velha. E Danha Velha... Há lá um senhor, epá, não me lembro o nome dele, espero bem que ainda esteja vivo, que o senhor é a história de Danha Velha. Ele faz gratuitamente a visita guiada à Danha Velha. Epá, mas pronto, paga um copo, não sei quantos. É que tem vestido desde os visigodos. Como o pai. pessoa mais, a melhor pessoa para escolher aqui, todos os bichos. E aquilo não para. Aquilo não para os arqueólogos. Sim, cabem aqui, mas mesmo é o que eu estava a dizer. Na zona do, do Casca, se o Casca se ir pôr ali a escavar, vai encontrar... Se for ter um curso de arqueologia qualquer dia, olha... Não precisas ter um curso de arqueologia. Exatamente, começa lá a escavar. Mas há pós-moderno. É como aos sociólogos. É ter um bocado de cuidado a escavar, não é? Agora é o Casca, que, agora é o Casca que escolhe uma música, não é verdade? O Chapaleão e esses gajos. Ó Casca, escolhe lá agora uma música, tu, faz favor. Olha, eu vou escolher uma música de uma banda do, do meu tio, o irmão do meu pai, que é os Pé de Cabra. Deixem os putos tocar. Agora, estava a ver que essa música não passava no nosso programa. Por acaso conheço. É por causa não. Deixem os putos tocar o rock na pesada, das suas guitarras fumega a raiva desmesurada. Deixem os putos cantar na voz que eles afina, para que possam ouvir aquilo com que eles aqui o programa cultural do nível. A falarmos um pouco da nossa história e da nossa agricultura. Ah, não! E temos falado do Fundão. No Fundão também houve pessoas de certa... Gabarito. De certo gabarito, sim. Dos mais recentes, claro. O Gerónimo Mateus. Temos que considerar uma coisa. Nós pôrmos sempre contra a polícia. A polícia não, a GNR andar por aí sistematicamente a fazer operações stop. Quer queiramos, quer não, é o trabalho deles. Mas também não é necessário. O Fundão deve ser. Podemos fazer aqui um apelo. O Fundão deve ser a cidade mais GNR. Bem guardada. Larguem-nos da barriguilha. O Fundão deve ser a cidade mais bem guardada do país. Não pode ser para lado nenhum. Sim, aqui não andam aí a roubar os... Que é que agora qual é a moda de roubar os catalisadores? Ainda ninguém me disse que lhe roubaram um catalisador. Exatamente. No Fundão. Exatamente. É uma cidade que só dá para andar durante o dia. Depois das 8 horas por cima já não pode. Não concordo contigo. O Fundão é uma cidade. Disse tudo durante o dia, porque mas também há autostops aí à Fortezana durante o dia todo. Mas não peste. Sim. Eu vivo cá há 355 anos. no mínimo, quer dizer, a idade que tenho não conta, a vivência. E Funosa foi uma cidade muito pacata, onde há segurança. Sim, mas isso há segurança. Sim, há segurança, mata uma cidade, porque deixa de ser uma cidade convivência e, quer dizer, é uma cidade só dormitória, porque as pessoas acabam por não ir à cidade. Sabem que a polícia... Estamos todos de acordo em relação a isso. Mas repara, o Funão é uma cidade dormitório das próprias aldeias que tem. Sabes porquê? Porque a maior parte das pessoas que moram no Funão não são do Funão. São nas aldeias limítrofes. Ou seja, e eu tenho a experiência própria, por exemplo, alguém que mora em Janeiro de Cima. Isto é um exemplo. Janeiro de Cima fica a 25, 30 km do Funão, em que os filhos têm que se levantar às 5h30, 6 da manhã, para tomar uma banhoca, para ir apanhar o autocarro, para vir para o Funão para a escola, e depois só tem o autocarro ao fim da tarde, e que chegam a casa às 8 da... Isto não é fácil, e de inverno. A maior parte das pessoas, o que é que fizeram? E que trabalhavam no Funão, compraram apartamentos no Funão, vieram morar para o Funão. Ao fim de semana tu não vês ninguém no Funão, sabes porquê? A gente vai ao fim de semana, vai para a terra. Tem o terreno, tem a hortinha, não sei quantos, vai para lá. Tudo aos fins de semana não vês ninguém no Funão. Vês no mês de agosto. Mas sendo uma cidade cultural, não é? Em termos de artes. Ou sim, ou pelo menos quer... Poderia ser uma cidade com mais vida à noite. Porque tens o teatro, tens o cinema, tens... artes plásticas. O cinema? Ah, pois agora tens. Sim, e ao arrasto disso poderia aparecer muita coisa. Não é? Bom, então arranjarem pelo menos autocarros para fazer um apanhar as pessoas nas aldeias todas. Mas já houve, isso já se falou nisso. Tu falaste de uma coisa muito importante, autocarros. Porque não se percebe como é que o Funão para ser cidade tem que ter a junção das aldeias, que hoje fazem o... Junta de Freguesia do Funão, que é Funão, Valverde, Aldeia de Joanes, para ser cidade. Ou seja, e não há um circuito de autocarros para as pessoas se movimentarem. Ou seja, o último autocarro é sexta-feira às 6 da tarde e acabou-se. Não tens transportes públicos para ir ao Funão. Vais ao teu carro, sujeitas da Praça GNR, stop, só para aí. Pronto, acabou-se. Mas é que pelo menos... Se mas lá está... Ouço-te falar, por exemplo, no Fundão do Passado, na Rua da Cal, da animação e daquelas tascas. Isso desapareceu porquê? As tascas da Rua da Cal começam a desaparecer a partir do momento que aparecem as grandes superfícies. O Continente, de 50, porque aquilo havia uma data de mercearia, tinha comércio, aquilo era comércio. Aparecem as grandes superfícies, claro. Acabei de todo lado, aquilo vai-se logo abaixo. Mas antigamente não, outrora, porque antigamente parece que estou a falar do tempo do Afonso Henriques, o que é que era? Porta sim, uma tasquinha. Mas agora por isso. Tasquinha carismática, ainda percebi que aquelas portas é tipo. Assim, agora vamos fazer um apelo ao Paulo Fernandes. Ao Sr. Presidente. Ao Sr. Presidente da Câmara do Fundão. Com a aposta na cultura. É isso que ele aposta na cultura. A cultura exige boémia. Boémia exige liberdade. Claro. Mas embora isso não esteja dependente dele. Sim, nós os artistas somos boémios, gostamos da noite, gostamos de sair. Temos direito a boéma ter direitos e ter responsabilidades. Mas também tem que haver retorno. Se vês, ou pelo menos o pouco que eu conheço da vida noturna do Fundão, é muita fraquinha. Reduz-se ali ao Bisas e ao Credo e... Não sei o que é há mais. Não é nada. Aliás, eu nem sei que ultimamente tem bom Funão. À noite, o que é que posso aliás, fazer? Aliás, tanto que chegas ali ao... Não vais porque não... Ao Bisas, no dia do concerto que fomos lá a seguir, nem conseguimos entrar. Porque até era tanta gente. Mas no espaço tão pequeno. Há várias atividades no Fundão. E depois também não deixavam entrar mais ninguém por causa da polícia. Mas é que é assim, não vamos falar com o Presidente da Câmara do Fundão, no sentido de dizer à polícia para não haver operações, isso é a função da polícia. É a função da polícia, da GNR e da polícia, não é? Que aqui também há a polícia. Não há, não. Não, mas no Castelo Branco às vezes. Não, isso é a GNR, isso é a Brigada de Trânsito. É a Brigada de Trânsito. É também GNR. É GNR. Tudo GNR. Mas as polícias são a urbanas. A preocupação era que, assim, por exemplo, quando eu estive na Irlanda. Queríamos transportes. Na Irlanda, eles tinham transportes gratuitos para poder andar nas redondezas, porque. Por exemplo, em Dublin e o outro. Nem que fosse em pagar, Belfast, por exemplo, lá em Belfast, não o euro. Quer dizer, mete até o caso para o gajo ir para a festa da cereja, para a festa da coisa, da coxa, para a festa disto, para a festa daquilo. Mas criava muito mais ambiente no fundão. Porque havia mais ambiente e. Não, é que depois tens outro problema. As festas populares em si, aqui na zona, vão morrer. Porque ninguém se desloca. Claro. Mas quem é que vai para uma festa a comer um frango e a beber água? Mas as pessoas, mesmo assim, nas festas populares, deslocam-se. Lá fazem coisas e arriscam. Claro. Obviamente têm medo, mas vão. Por enquanto ainda vão. E voltamos à mesma história. Eu não critico, eles fazem o trabalho deles e eles é que sabem. Não, interessa, sei também. Mas, por exemplo, a festa de São Domingos, aqui em Óver, no outro dia, puseram-se às 5 da manhã, numa rotunda, à espera que o pessoal saísse da festa, pá. Então, estava à espera de quê? Não estava à espera de... Às 5 da manhã foste para a festa, foste beber água. Sua carta de condução é, sim senhor, seu deixa chegar atrasado, é Operação Stop. Meu trabalho é muito importante, Operação Stop. Tenho filho pra dar de comer, Operação Stop. Seu polícia é Operação Stop. Deixa-me ir embora, Operação Stop. Seu polícia põe a mão. Essa perseguição também é um bocado absurda, penso eu. Aliás, olha, por causa da rapaziada, andam os bares a ficar já descontrolados. Começar de casa. Não, a ficar descontrolados, que anda a beber tão pouco. Não, se tiveres um café na aldeia, vais para o café da aldeia, não claro. Vais para o quem é da cultura. Não. E é o que acontece muito aqui. Oh, Maurício João. Tu estás a envolver-te. Há uma festa na aldeia dos Joanes. Tu não vais para a aldeia dos Joanes. Ou então só circulas entre aqui e o Espanhol Bar, porque eu acho que é mínimo. Sim. Embora haja risco. Embora também haja isso. Sim. Também não estás livre de... Mas tu não podes ir para o outro lado, lá do fundão. Porque vais passar com uma data de rotundas e vais apanhar uma operação stop. Por isso é que as rotundas foram inventadas em Portugal. Mas pronto. Sim. Se os agentes de GNR não os levem a mal, porque nós estamos, aliás, vocês fazem o vosso trabalho e nós também temos direito à indignação, como é óbvio, não é verdade? Mas nós da cultura temos necessidade de sair à noite e... De boêmia e de convívio. Mas criassem só os autocarros, já que esse problema não se pode precaver e até é perigoso. Arranjarem um autocarro, pelo menos uns 4 autocarros que passavam em vários... Ou então, a câmara que faça um hotel para boémios, exatamente, para nós permeitarmos no fundão. E agora sou eu que peço uma música. Sim. Chamem a polícia. Como é que ele chama? É o trabalhador de comércio. Ele está, trabalhador do comércio. Ora bem, andam a lixar o comércio. Deixem-nos trabalhar. Mas é verdade, pá. É impressionante. Para uma no restaurante, almoçava largamente. A meio do café, o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo viu nada todo de um trago e barrei para o homem: não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente. Saltei, fantástico, quem? Sei o tempo. Para não andar em cadeiras para o ar, a tombo pôs-me a gritar. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um guardanapo e o cara de sapo. Pediu-me logo tá com o mal criador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da culpa. Tu vais a uma festa, vês metade das pessoas numa mas festa. Mas na Covilhã também é um bocado fogo cerrado, pelo que eu percebo. É, mas só que na Covilhã tem uma coisa, portanto, aquilo como são bares, mora tanta gente só num bar, os da Covilhã não precisam mais de ninguém que venha de fora. São eles lá que conseguem fazer aquilo, porque é tanta gente que mora ali uns acima dos outros. E também tem os estudantes, não é? E tem os estudantes, claro. Mas tu não vais à Covilhã, tu para saíres da Covilhã, para vires para o Funão, ou para o Torto Zendo, não te safa. Eu sei. Lá dentro é a polícia, na Granja de São João, não sei quantos, cá fora, pode ser a GNR. Se tu apanhas a GNR na Covilhã, chegas ali à Arte da Cidade, apanhas os do Funão. Ou seja, estás sujeito... A superar uma data de vez pelo caminho. Nós, por exemplo, não vamos também para a Covilhã. Ou arranjamos o dormido ali. Não vai ninguém, mas ninguém vai lá de nenhum. Não vai... Epá, custa-me dizer uma coisa desta, mas é verdade. A malta da GNR... Há uma festa num sítio qualquer. Epá. Aí estão eles. Há uma festa ali, metem-se lá. E eles podem dizer assim, pois, se nós vamos é porque vamos. Pois, dizer coisas, é pá, tudo bem, eles fazem o papel deles, tudo bem, mas há um mínimo caneco. Não, mas eu, para mim, eu acho que se há cultura, tinham que arranjar alternativas para conseguirem ter cultura no Fundão, para as pessoas poderem ir ao Fundão, para ver um filme, se vais e depois vais ao Fundão, vais ver um filme, nem consegues, não há cafés quase abertos. Então estão os cafés abertos a fazer o quê? Não há ninguém, as pessoas não vão. Ó Maria João, há uns anos atrás, o Funão, os cafés era tudo cheio de gente. Hoje ninguém sai. Ninguém sai das aldeias. Quem é que sai das aldeias? Pois, e ao domingo? Domingo não acontece nada no Funão. Está tudo fechado, quase. É impressionante, é durante o dia todo, quase. Da Abaladiça, num café taberna ou bar perto de si.